São vários no gueto, negou, no mundo que não tem valor. Mas a viela é bela, em meio à luz amarela. No escuro o vento congela, vários que estão na cautela. Vários chegou, parou, na quina querem do bom. E os vagabundos chapou, quem tava louco virou. Estrignado no asfalto, atribulado. São vários no morro, sei que não é fácil fazer os bagulhos sem espaço. Vagaba vem, se assanha, o Miguel vem, me ganha. O meu bolso viu, as grãs, mais tarde morre, a fronha. Demorou, pelas ruas do gueto que for. Se for ruim eu não dou valor, mesmo na dor nasce flor. Atitude é vários, gera o medo de vários. Porque tem sempre um otário que vai pro lado contrário. Atitude é defesa, o ataque é surpresa. A morte é certeza e vários que se vão perante um sonho que é o mesmo. O ódio de vários é como um câncer comendo por dentro. A rua vai cobrar o percepado entre a atitude e o medo. Os caras consomem o veneno, torna o gueto sangrento. Cotidiano, violento, sentimento e sofrimento. Nele perigo, tiros e armamento. Perifa, fusão, são vários gerados no beco. O medo gera muita dúvida, outra morte estúpida. Um cai e outro corre louco, essa é a lei da rua. Vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários. Revolveração, sirene, perseguição, suicídio, gatilho, silêncio, a morte, contraste em faixa, o pobre, o rico, várias situações cheias de perigo, a dor, o sorriso, homem, mulher, amor, traição, vingança que gera, corpo no chão, sentimento traído, mulher de bandido, só treta louca, feche a boca, tapa os ouvidos, alombra, esconde dos olhos, alto da chacina, e altas meninas de canto, encanto de muro em muro, trampa no escuro, vende o bagulho, mas me orgulho, do lado bom, os moleques estudando, os mano trampando, não se envolve, não anda de bloco, atitude é perifa, anda de boa nas ruas da vila. Vários gera, vários becos, várias ruas, vários morros, vários gera, vários tiros, vários gritos de socorro. Olha a vida que gera o início de um sonho, que por dinheiro às vezes sem pensar vale a pena morrer. Olha a vida que gera a certeza que a vida é um jogo, mas não combate até hoje, ninguém aprendeu a perder. Tem várias fitas que gera o sorriso que já é passar. Tem várias tretas que gera o antinome final. Vários gera, vários nica, vários loucos, vários planos, vários gera, vários armas, vários frutas, vários anos. Vários que por vários pensaram, mas esqueceram de vários. Passa várias noites em claro, vi gera vários salários. Várias minas na carreta, vira um bairro, piro global. Tira onda de louco com chapéu de otário. E de perto, uma derrota de vários que desacreditaram, mas se tornaram revolta que não tem fim. E de longe, quem tá perto da morte, gerando medo na quebrada, vira bicho porque é assim. Tô ligado, vários geram vários. Cifrão, só você saber. Tô ligado, vários geram vários. Canhão, só pagar pra ver. Vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários. De vários acaba sendo medo de vários. Conflitos, atritos, injustiça, receio, tragédia no nosso meio. Desse papo eu tô cheio. Falta de estruturas no beco, vielas escuras em quadro de viatura. Dialeto de uma vida dura. Vários que atirou nem pensou, vários que moscou com control. Vários que morreram por vários, vários anos de detenção. Vários ladrão e uma missão, vários trajetos de uma direção. Vários valores de uma geração, vários erros e uma conclusão. Pra cada ação uma reação. Pra cada ação uma reação. Vários gera, vários nica, vários loucos, vários planos. Vários gera, várias armas, várias tretas, vários anos. Se ligou, Joe, vários bagulho rolou. Mapa de fita gerou, de quem pegou e não pagou. Go, go, sei como é, várias putas no pé. Tô pelo que for, no que der, contra o zoião tenho a fé. na rua é vários irmãos, é vários que estão na função, sempre atrás do que é bom. Se aquilo é bom, vamos então. Não importa como vai vir, o que importa é nós conseguir. São vários loucos gerados por vários loucos daqui. Vários era, vários, vários era, vários, vários era, vários, vários era, vários, vários era, vários, vários era, vários, vários era, vários. Vários, vários, vários, vários, vários, vários.